Meus irmãos, mais uma vez nós estamos juntos para meditar na palavra do Senhor, para nos alimentarmos desta palavra bendita. A palavra de Deus é um alimento, não podemos passar nenhuma semana, nenhum dia sem nos alimentarmos desta palavra, sem meditar na palavra do Senhor e tirar para nós lições, crescimento, fortalecimento espiritual. Podemos até passar uma semana sem meditar na Bíblia. E podemos achar que está tudo indo muito bem. Mas esta semana que passamos sem meditar nas coisas de Deus, sem parar para ouvir a palavra de Deus, ou o dia que passamos sem parar para ouvir a palavra de Deus, foi um dia, foi uma semana ou foi um mês em que nós nos enfraquecemos espiritualmente? Foi um tempo em que nós nos enfraquecemos por não nos alimentarmos da palavra? Esse é um tempo que você vai ter diante de Deus, não ouvindo a minha mensagem, mas deixando o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração através da palavra dele. Esse é um tempo precioso onde você vai ser alimentado, onde você vai ser alimentada pela palavra santa de Deus. Por isso nós oramos agora. Pai, oro ao Senhor por esses irmãos que estão me ouvindo nesta cassete ou neste CD. E peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo trabalhe nesse momento com toda liberdade, total liberdade. De forma que possamos aprender mais de Ti, não com o nosso intelecto, mas com o nosso coração, com o nosso espírito, para que a Tua palavra vivificada em nós nos faça crescer, nos amadureça, nos levante, nos fortaleça espiritualmente, para caminharmos mais dignamente, conforme a vocação pela qual fomos chamados, para que possamos Te agradar mais, para que possamos nos tornar mais parecidos com Jesus e sermos vitoriosos em todas as coisas. Em Teu nome, Espírito Santo de Deus, no nome precioso do Filho do Deus Todo-Poderoso, Jesus, Yeshua HaMashiach, nesse nome que está acima de todo nome, é que nós oramos e pedimos a Tua unção. Amém. Nós vamos meditar no livro de Ruth, na história de Ruth e Noemi. E essa é uma história maravilhosa, uma história de uma mulher de fibra. É uma história linda. O roteiro, certamente, um roteiro maravilhoso de um filme romântico e de um filme de muito sucesso. Uma história tremenda para quem ouve agora. Provavelmente tenha sido uma história muito terrível para Noemi e para Ruth enquanto a viveram. Hoje nós sabemos o que Deus fez na vida destas duas mulheres, por isso nós encontramos nesta história padrões maravilhosos, nós gostamos, nós nos emocionamos com esta história. E é realmente uma história muito linda, uma história difícil para quem viveu, uma história difícil para quem vive hoje, mas uma história linda. Uma história maravilhosa, uma história bonita, de um final maravilhoso, de um final bonito. É uma história também igual à história de muitas mulheres que estão me ouvindo. É a história de vida de muitas mulheres, muitas mães, muitas esposas, muitas filhas que agora estão me ouvindo. E a palavra de Deus, ela vem sobre nós, ela vem sobre você neste momento para lhe acrescentar vida. E fazer com que essa história bonita, essa história linda, que pode ser tomada como um padrão de vida para nós, deixe de ser apenas uma história linda e passe a ser a minha história, a sua história real, pessoal, impactante, abençoadora, que muda toda a nossa vida. Essa mesma história linda é uma história triste, amarga para alguém. Essa mesma história linda de Noemi foi a história triste da vida dela. Mas Noemi soube olhar com os olhos da fé, soube ver com uma lente correta, e por isso uma história que poderia ser uma história de desgraça, uma história de infelicidade, esta mesma história se transformou numa história de vitória. A forma com que olhamos aquilo que estamos vivendo muda toda a realidade, muda todo o nosso caminho, como enxergamos as coisas que vivemos. Noemi tinha tudo para achar que sua história de vida era uma desgraça, mas ela optou por um outro caminho, e eu quero ministrar este caminho a você nesta tarde. Deus queria deixar uma lição para todo um povo, inclusive para mim e para você. Deus não queria apenas relatar uma história bonita, mas Deus queria trazer uma história que impactasse, que mudasse a nossa vida, no poder do Espírito Santo. Noemi e Ruth. A história começa com Noemi em Belém, sua cidade natal. Num tempo de fome, Noemi havia se casado. Elimeleque, seu marido, era um homem bom, era um bom marido, eles tinham uma boa família. Tiveram dois filhos, Malon e Quilion. E ali nós temos o retrato de uma família hebreia, uma família exemplo, uma família modelo, mas uma família que estava enfrentando uma luta, como muitas outras do seu tempo, com um problema financeiro, com a falta de sustento, a falta de alimento. Não é diferente hoje. Há centenas e centenas de famílias que estão enfrentando problemas sérios nesta área. Há muitas famílias que estão vivendo numa terra onde há escassez de alimento, onde o sustento não é o suficiente, onde as lutas financeiras, as dívidas, os problemas são muito grandes, e eles vêm sobre nós na tentativa de roubar a nossa paz, de desestruturar uma família, nos distanciar de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é um elemento muito violento, um elemento muito estratégico, usado pelo inimigo para cirandar com as nossas vidas. Noemi estava vivendo isso naquele seu tempo. Havia falta de alimento, havia fome na terra. Não havia emprego, não havia trabalho, havia muita dificuldade. E eles se reuniram e decidiram sair daquela terra. Eles decidiram ir para uma terra chamada Moabe, uma terra de Moabe. E aquela terra estrangeira, no país de Moabe, aquela terra distante, aquela terra não conhecida, passou a ser a única expectativa de vida de Noemi, Elimeleque e seus filhos. Eles tinham uma situação e precisavam resolver. É como muitas famílias hoje, enfrentando algum problema, alguma dificuldade financeira, algum problema nesta área, e sentam-se, reúnem-se para tentar encontrar uma solução. E na nossa limitação humana, nosso esforço, no nosso próprio raciocínio, o máximo que conseguimos ainda é muito pouco diante de tudo aquilo que Deus verdadeiramente tem como solução para a nossa vida. Noemi experimentou isso. O máximo que eles conseguiram foi pensar e estruturar uma mudança. Mudaram para um outro país. Literalmente, isso acontece hoje. Há muitos irmãos queridos que entendem que a única solução é mudar de país. Vão para os Estados Unidos. Vão para um outro país tentar a vida. Isso aconteceu com Noemi e sua família. Noemi saiu então da sua terra, de Belém, de Judá, e foi para o país de Moabe. E ali eles fizeram suas raízes, estruturaram sua vida, compraram algum lugar, alugaram uma casa, tentaram um trabalho, começaram a viver. E a palavra de Deus diz que ali, pouco tempo depois de chegarem, morreu Elimeleque, o marido de Noemi. E Noemi ficou sozinha com seus dois filhos. Quero que você imagine uma mulher de fibra como você, uma mulher lutando na vida como você, como outras pessoas que você conhece, uma mulher com uma família e querendo prosperar, e querendo melhorar, e querendo crescer, caminhar, num país estrangeiro, lutando contra a fome, lutando contra o desemprego, lutando contra a falta do sustento, do dinheiro. De repente, o seu marido morre. É uma mulher sozinha, viúva, com dois filhos, num país estrangeiro. Não tem mais o apoio do marido. Não tem mais a força psicológica, emocional, a força afetiva, a força espiritual de um homem ao seu lado. E ela tem que enfrentar aquela vida sozinha com seus dois filhos. E agora Noemi se via na posição de pai e mãe. E ela tinha que dar conta da sua família. E a palavra de Deus nos dá a entender que ela foi uma mulher de fibra, continuou sendo uma mulher de fibra, e por mais 10 anos ela lutou naquele país. E durante 10 anos ela conseguiu sobreviver naquele país. Durante 10 anos, naqueles 10 anos, ela casou seus dois filhos. E ela estruturou sua família, ela fez com que a sua vida familiar crescesse naquele país estrangeiro. A palavra de Deus diz, no primeiro capítulo de Ruth, no versículo 5, que também morreram os dois filhos, Malon e Quilion. 10 anos naquele país, 10 anos de luta, 10 anos de esforço. Perdeu o marido e agora perdeu os dois filhos. Ela já tinha criado novamente a esperança, a alegria de viver numa família abençoada. Seus filhos tinham se casado. Um de seus filhos se casou com Orfa e o outro filho se casou com Ruth. Duas noras que viviam ali junto com ela, que se tornaram amigas, que se tornaram companheiras na família. Mas agora, 3 mulheres sozinhas, 3 viúvas. Noemi, por sua vez, numa terra estranha. Orfa e Ruth, numa família que não era a sua, era a família dos seus maridos que agora estavam mortos. 3 mulheres em situações que não desejaram, em situação que nunca sonharam, nunca imaginaram. 3 mulheres que, na tentativa de construir a vida, de construir a família, se viram cercadas por uma circunstância indesejada, terrível, triste, e que, aos olhos de muitos de nós, poderíamos chamar de uma situação de desgraça. O que faria Noemi naquela terra estrangeira, sem parentes, sem muitos amigos, como uma estrangeira? O que faria ela agora sozinha, sem filho, sem marido? A palavra de Deus vai nos narrando essa história. E o versículo 6 do primeiro capítulo diz: então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nessa terra ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Uma esperança. Noemi certamente desejou voltar à sua terra, quem sabe rever alguns parentes, quem sabe passar os seus últimos dias perto de amigos antigos. E quando ela ouviu que na sua terra Deus estava providenciando alimento, Deus estava trazendo auxílio, alimento, sustento, ela decidiu: voltarei para minha terra, voltarei para Belém de Judá. Reuniu suas noras e expôs a elas. As noras desejaram voltar com Noemi, mas Noemi insistiu com as noras: não, vocês voltem para a casa de vocês, eu vou voltar para o meu país sozinha. Uma das noras, Orfa, resolveu voltar para a casa de seus pais e cuidar da sua vida e talvez encontrar outro marido, mas Ruth decidiu ir com Noemi. E no versículo 17, versículo 16 desse mesmo capítulo, nós lemos: porém, Ruth respondeu: não me inste para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Deus providenciou uma nora a Noemi, que fosse uma amiga. O nome Ruth, significa amiga. Deus providenciou uma amiga a Noemi, que agora então iria andar com ela até o fim, companheira em qualquer situação. Ruth e Noemi voltaram a Belém, voltaram a Judá, e tentaram reconstruir a vida. Duas viúvas, sem recursos, sem muitas condições, desamparadas socialmente, desamparadas emocionalmente, financeiramente, de volta a um país. E a palavra de Deus diz que quando essas mulheres entraram em Belém, chegaram em Belém, toda a cidade se comoveu, e os vizinhos, as outras mulheres, se perguntavam: não é esta aquela Noemi que saiu daqui há 10 anos atrás? Interessante que nós podemos imaginar perfeitamente como pode ter sido a realidade de Noemi voltando, envergonhada, entristecida, amargurada, e ainda tendo que enfrentar vizinhas, amigas, antigas, perguntando, questionando, algumas talvez até mesmo se alegrando com a desgraça dela. A verdade é que a Bíblia nos diz que algumas coisas surgiram ao redor de Noemi de forma tão forte, ela foi tão pressionada com aquela circunstância da volta, a tristeza, que o versículo 20 diz: respondia-lhes ela. Noemi respondia a todas as mulheres, as pessoas que lhes questionavam: não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Quando nós estudamos o significado desses nomes, é que vamos entender por que Noemi pediu algo tão esquisito, tão diferente. Noemi é um nome hebraico que significa felicidade. É como nós hoje conhecêssemos alguém, a irmã Felicidade. Ô, irmã Felicidade, como vai? Tudo bem? Irmã Felicidade, como vai seu marido? Ó, irmã Felicidade, ficamos sabendo que você perdeu seu marido. Ó, irmã Felicidade, ficamos sabendo que você perdeu seus dois filhos também. Ó, irmã Felicidade, ficamos sabendo que você teve que voltar. O que que te aconteceu, irmã Felicidade? Um nome que ia contra toda a realidade da vida dela. Então Noemi bradou, e pode ter certeza que em prantos, em choro: não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara. Mara quer dizer amarga, amargura. E ela disse: porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Estou infeliz na minha vida. Estou infeliz. A desgraça me alcançou. O Deus Todo-Poderoso lançou sobre mim muita amargura. Não me chamem mais de Noemi. Não me chamem mais de Felicidade. Eu posso imaginar aquela mulher saindo pela manhã, voltando em casa pela tarde, vendo um vizinho passar, vendo um amigo antigo passar, e ela se lembrando do marido, se lembrando dos filhos, se lembrando de toda a história, se lembrando dos 10 últimos anos. Deus, eu tentei de tudo. Deus, eu batalhei nessa família. Deus, eu me esforcei. Deus, onde foi que eu errei? Deus, onde foi que eu errei com meus filhos? Onde foi que eu errei com meu marido? Senhor, onde foi que eu errei? Onde eu errei como esposa? Deus, onde eu errei? O Senhor lançou amargura sobre minha vida. Eu posso imaginar Noemi sofrendo cada minuto do seu dia com a sua realidade de vida. Deus tinha um plano na vida de Noemi, meu irmão. Minha irmã, Deus tinha um plano na vida desta mulher. Assim como Deus tem um plano na minha vida, na sua vida. Você pode estar vivendo uma realidade de vida tão triste quanto Noemi. Você pode estar desejando não ser chamada de felicidade, mas ser chamada de amargura pelo que você tem vivido nos seus últimos dias. Mas eu quero te dizer, Deus tem um projeto de vida para você muito maior do que tudo que você tem vivido até hoje. E você vai ver na história dessa mulher que no meio de toda desgraça, ou pelo menos da aparente desgraça, Deus levanta um socorro, Deus levanta algo que vai ser bênção na sua vida e vai transformar toda a tua história. Isto é o que Deus nos ensina através da história de Noemi. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Você está sendo visitada pelo Espírito Santo de Deus agora. Você está sendo visitado pelo poder de Deus agora, para que o Senhor Espírito Santo toque o teu coração e, como um grande, um maravilhoso, um tremendo consolador, ensinador, companheiro, Paracletos, esteja sobre você, te abençoando nesta hora. Eu creio nisto, por isso eu estou gravando essa mensagem para você. Eu creio no poder sobrenatural do Espírito de Deus sobre a tua vida nesta hora. Noemi até então tinha trabalhado pela sua vida e a sua família. E isso é bonito, isso é maravilhoso. Noemi se casou com Elimeleque. Elimeleque é uma palavra hebraica que é a junção de dois nomes: Eli, que significa Deus, Meleque, que significa rei. Então Noemi, felicidade, se casou com Elimeleque, com Deus e rei, ou Deus meu rei. Era o orgulho, a alegria da vida de Noemi. Eu me casei com um homem maravilhoso. Eu me casei com um sonho que eu tinha na minha vida, com um príncipe encantado. Eu me casei com um homem que eu amava. Eu me casei com Elimeleque. Eu me casei com Deus, meu rei. Tiveram filhos. Sofreram juntos a pressão da circunstância de fome, de falta de sustento, foram para um outro país. Então Deus tirou da vida de Noemi o seu maridão. Alguma coisa aconteceu e aquele homem veio a morrer e Noemi não tinha mais o apoio daquele marido. Talvez seja a história de algumas mulheres que estão me ouvindo, perderam seus maridos. Deus tem um plano no meio de todo o deserto. Deus pode te abençoar e Deus deseja e Deus vai te abençoar como viúva. Deus vai te levantar como uma mulher cheia do poder de Deus e da forma que Ele tem exclusivamente para você, Ele vai te abençoar. Porém, nem todas são viúvas, mas existem esposas que já perderam o seu marido há muito tempo. Existem mulheres que se casaram com um maridão, com um sonho da vida, com o amor da juventude, e que pouco tempo depois não era mais aquele príncipe, não era mais aquele maridão. Se transformou num companheiro difícil, chato, implicante, num homem sem amor, sem carinho. Então, se perdeu o marido. Ele está vivo em casa. Ele chega toda tarde. Ele está lá quase todas as noites. Ele está lá todas as manhãs. Mas é como se estivesse morto. Não cuida, não toca, não ama, não se alegra, não ri, não cuida. Não protege, não sustenta, não supre, perdeu-se o marido. Essa é a história de muitas mulheres, como a história de Noemi. Se casou com um maridão, mas em algum momento da vida perdeu o marido. Não o tem mais. Deus estava querendo ensinar uma lição a Noemi. Deus não matou Elimeleque. Deus não usa as pessoas. Deus não usa desses artifícios para nos ensinar nada. Mas Deus aproveita essas circunstâncias de aflições da vida para nos ensinar tudo o que Ele deseja. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Minha irmã, meu irmão, se você ama a Deus, tudo, tudo pode parecer a maior desgraça. Tudo na tua vida vai cooperar para o teu bem. Diz a palavra de Deus, creia nisto. Declare isso. Eu posso estar enfrentando o maior deserto, a maior luta, mas eu tenho convicção no poder do nome de Jesus de que todas estas coisas vão cooperar para o meu bem. Porque a palavra de Deus diz isso. Noemi não sabia que a morte do seu marido ia cooperar para o bem. Talvez você não saiba que a perda física do seu marido pode cooperar para o bem. Talvez você não saiba que a perda emocional do seu marido, a presença emocional, a presença afetiva do seu marido, que já se foi há muito tempo, talvez você não saiba que essa perda pode ser transformada em bênção na sua vida. Mas você está me ouvindo agora. E Deus sabe melhor do que qualquer um de nós que Ele tem um projeto, um plano para a sua vida, minha irmã, meu irmão, de tal forma que toda circunstância será transformada em bênção. Mas à frente você vai olhar para trás e vai dizer: louvado seja o nome do meu Senhor, o Deus a quem eu sirvo, que transformou todas as coisas na minha vida em bênçãos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Noemi estava acostumada a se preocupar com a sua família, consigo mesmo, com seu marido. E agora ela tinha que preocupar com seus filhos. exclusivamente com os seus filhos. Como mãe já se preocupava, é óbvio, mas agora não havia um pai. Agora as forças, as energias, a atenção, todo o esforço de Noemi tinha que ser canalizado para os seus filhos. Meus filhos não têm pai, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso levar os meus filhos a se casarem, constituírem família. Então Noemi começou algo na sua vida muito mais intenso. Ela começou a viver para abençoar outras vidas. Quero repetir, claro, que como mãe ela já vivia esta realidade em relação aos seus filhos. Mas ela tinha o apoio do pai. Ela tinha também o desejo e a vivência como esposa, suprindo o marido e desejando ser suprida. Mas agora não havia mais um marido. Havia uma circunstância onde parecia que não havia nem Deus, nem rei. E ela então começou a viver em função dos seus filhos. Deus queria fazer uma obra na vida de Noemi. Noemi, eu vou fazer de você uma mulher valente, poderosa, cheia do meu espírito. E eu vou te ensinar a lição número 1 do reino de Deus. Dai, dai, dai. Como mãe, minha irmã, você está acostumada a isso. Sempre deu, sempre deu. Talvez não tenha tempo para si mesma. Sempre dá o tempo aos filhos, sempre dá o tempo ao marido. Talvez não tenha tempo para você mesmo, para suas coisas. Talvez não tenha atenção para você mesmo. Talvez não tenha o sustento, o dinheiro para você mesmo. Sempre canaliza para os seus filhos, para o seu marido, para a sua família. Como Noemi. Mas Deus quer ensinar a nós uma lição muito mais sublime do que esta lição da família apenas. Deus queria que Noemi entendesse algo profundo do reino espiritual. Noemi começou a viver em função dos seus filhos até o dia em que perdeu os seus filhos. Seus filhos se chamavam Malon e Quilion. Eu não sei por que Noemi e Elimelec colocaram esses nomes em seus filhos, mas Malon significa doente, enfermo, fraco. Quilion significa morte. São duas palavras pesadíssimas. Na verdade, Deus está nos revelando muito além do relato histórico. Deus não está usando Noemi nem sua família, mas Deus está fazendo com que a história deles se transforme em bênção para nós hoje. Deus está nos mostrando que haviam duas coisas na família de Noemi que eram as maiores preciosidades de Noemi, seus dois filhos, mas que na verdade eram morte e doença. Não estamos tratando agora da história de Noemi, não estamos interpretando a história de Noemi, estamos trazendo uma revelação sobre o que essa história representa na nossa vida hoje. Então, esses dois filhos, ou essas duas preciosidades, na verdade, eram doença e morte. Minha irmã, meu irmão, há muitas coisas na nossa vida que nós temos por muito precioso, por preciosidades. E não sabemos que são morte, são fraquezas, são doenças que estão sugando nossas energias. Há muitos irmãos que colocaram na mente, de alguma forma, que ter a sua casa própria é o que há de mais precioso. E vivem em função disso, trabalham em função disso, não tem mais tempo para mais nada, vivem em função disso, um dia conseguem adquirir uma casa, talvez vão ficar mais 25 anos atrelados a um financiamento que suga mais ainda as energias, ou talvez realmente conseguiram adquirir integralmente um bem e tem aquilo como mais precioso. Ou não é uma casa, talvez um carro, talvez um outro patrimônio, uma joia, alguma coisa material que adquiriu, alguma coisa sentimental que adquiriu e que tem como mais precioso. Deus está ensinando a nós que na falta de todas estas coisas, Ele nos vai nos fazer descobrir o que realmente é importante. Noemi não sabia, mas Deus estava tirando na interpretação dessa história, Deus estava tirando de Noemi, não dois filhos, não estamos falando dos filhos, estamos falando da lição que aprendemos hoje. Deus estava tirando daquela mulher duas coisas que lhe eram muito preciosas, mas que não eram o que Deus queria. Deus não quer para a sua vida nem morte, nem enfermidade. E talvez algumas coisas que são preciosas para você são, na verdade, do mundo espiritual, doença e morte. E às vezes essas coisas vão. Essas coisas se vão. Talvez nós perdemos essas coisas em um momento da nossa vida e nós achamos que perdemos o que havia de mais precioso. Deus está dizendo que não se importe com o que você perde. Se você quer andar no caminho do Senhor, não se importe com o que você está perdendo ou o que você já perdeu. Mesmo que seja o marido, mesmo que seja toda a esperança, mesmo que seja o que há de mais precioso, não se importe com isso. Deus tem um plano nisto. Deus vai transformar esta situação em algo de bênção para a sua vida. Pode ser que o que você tem de muito precioso não seja o que você está imaginando. Como Noemi e sua história. Ela perdeu dois filhos que se chamavam morte e doença. Quem vai entender essa história? Não conseguimos. Mas se confiamos em Deus, nós vamos entender que todas as coisas cooperam para o bem. Noemi, então, sem seu Deus e rei, seu maridão, e agora sem os seus filhos, volta para Belém com uma única nora, a Ruth. Deus providencia, meu irmão. Deus providenciou uma mulher chamada Ruth, chamada amiga, para estar com Noemi. Noemi falou assim: Ruth, eu estou muito velha. Eu não vou dar outro filho. Você não vai poder casar com um irmão do seu marido, como orienta a nossa tradição, a nossa cultura, a lei. Estou muito velha. E mesmo que eu desse outro filho, você estaria muito velha quando esse filho estivesse em condição de se casar. Ruth, fica aqui na sua terra. Ruth disse: Noemi, eu vou com você em todo lugar. Eu sou tua amiga, eu sou tua companheira e eu não te largarei até a morte. Então Noemi volta para Belém com Ruth e começa a enfrentar as lutas, as dificuldades naturais. Onde vamos morar? Onde vamos nos sustentar? Como vamos nos sustentar? O que vamos comer? E a palavra de Deus diz que Noemi tinha um parente do seu marido, um homem poderoso e rico da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Capítulo 2, versículo 1 do livro de Ruth nos relata isso. Mas Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e eu apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela lhes disse: vai, minha filha. Provavelmente, irmãos, com esse parente rico e poderoso de Noemi, surgiu a mente: quem sabe nós vamos atrás desse parente, quem sabe nós damos um jeito, aí eu tenho alguns direitos. Mas Noemi disse assim: eu não quero direitos, eu não quero força minha, eu não quero minhas tentativas, vamos para diante de Deus. E num determinado dia, Deus leva Ruth, a moabita, a sair. Eu vou sair e vou tentar achar alguma coisa para nos alimentarmos. E a palavra de Deus vai relatando que Noemi, ou melhor, Ruth, e o texto diz no versículo 3, por acaso entrou no campo de Boaz. Ela não conhecia Boaz, ela não sabia quem era Boaz, ela não sabia onde era o campo de Boaz. E por acaso ela entrou num campo, vou ver se eu consigo aqui algumas espigas de milho. Umas espigas de trigo, talvez. E ela entrou exatamente no campo de Boaz. E Boaz, vindo, viu aquela mulher e perguntou quem era aquela mulher. Eles responderam: essa mulher é a moabita que voltou com Noemi. Então Boaz procurou a Ruth e Ruth disse: Senhor, deixa-me colher as espigas por entre os molhos após os segadores. Eu preciso disso. Boaz disse: não somente colha, mas tenha todo o cuidado, se alimente aqui, fique aqui, não saia daqui, pode buscar o seu sustento aqui nessa terra. E ela encontrou em Boaz toda a cobertura. E Boaz orientou os seus funcionários: olha, deixem cair mais espigas. Deixem cair mais espigas para que ela possa colher essas espigas. Então, Ruth voltou, encontrou com Noemi. E Noemi, pasmada: onde você conseguiu tanto alimento? Onde você conseguiu tudo isso? Ruth respondeu a Noemi: Noemi, eu estive num campo de um homem chamado Boaz, e esse homem nos abençoou. Noemi começou a entender: Deus está movendo, eu não pedi nada, eu não corri atrás, eu descansei no meu Deus e Deus está movendo em nosso favor. Deus está trazendo socorro a nós. Quando você lê o capítulo 2, meu irmão, minha irmã, do livro de Rute, você vai ver esse relato maravilhoso, esse relato bonito, de uma história tremenda. Então Boaz, sendo tocado pelo Espírito Santo, começa a estar sensível à história de Noemi e Rute. Noemi poderia requisitar os seus direitos. De acordo com a tradição, com a cultura, meu irmão, Boaz ou outro parente teria que redimir a Noemi. Isto é, teria que tomá-la como esposa. Devolver a ela os bens do seu marido morto e protegê-la para o resto da vida. Noemi disse: Rute, o direito que eu tenho eu vou conceder a você. Vá, busque a Boaz e você vai deitar-se do lado dele. Rute foi, encontrou-se com Boaz, se deitou do lado dele. Quando Boaz acordou pela noite, viu aquela mulher, Rute se explicou e Boaz disse: fique aqui, mas antes que os meus funcionários te vejam, você vai embora para que ninguém pense mal de nós e eu vou cuidar de vocês. Boaz providenciou um outro parente mais próximo, chamou esse parente e disse: você deve redimir Noemi. Você deve cuidar de Noemi, você deve tomá-la como esposa, mas Noemi não quer e ela está indicando Rute, então você deve tomar Rute como esposa. Aquele parente, que a Bíblia não menciona o nome, não quis isto, mas disse assim: eu não vou assumi-la como esposa, mas eu devolvo a ela os bens de Elimeleque. Então Boaz disse: então eu vou assumir Rute como esposa e você vai devolver os bens a Noemi e Rute. Deus abriu essas portas, Deus providenciou o que parecia impossível. Rute se casou com Boaz, todo o sustento, todos os bens que antes eram de Elimeleque passaram a ser novamente de Noemi e Rute. Rute foi provida financeiramente, materialmente. E agora Rute, porque começou a viver para abençoar os seus filhos, para abençoar sua nora, para abençoar os outros, começou a receber o socorro da parte de Deus. Deus disse a Rute: Rute, ou melhor, irmã, Deus disse a Noemi: Noemi, você é felicidade e este nome não será mudado. Você é alguém especial para mim, eu tenho um projeto para a tua vida e eu venho em teu socorro e eu te abençoo. Noemi, você continuará sendo feliz. Minha irmã, meu irmão, você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus. Deus tem um projeto para a tua vida. Você não vai mudar de nome, você não precisa sair do teu país, você não precisa arrumar outra vida. Você pode ser tocada e abençoada por Deus no meio de toda a tua realidade. E Deus vai trazer auxílio e socorro para você. Eu creio nisso, por isso estou pregando isso a você. A palavra de Deus diz que Boaz e Rute tiveram um filho e colocaram o nome dele de Obed. Obed é uma palavra, é um nome que significa auxílio. Obed significa auxílio. No versículo 13 do capítulo 4, lemos: assim tomou Boaz a Rute e ela lhe foi por mulher. Então ele a conheceu e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. As mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem remidor e seja afamado em Israel o nome deste. Irmãos, aquelas mulheres que questionavam a Noemi: Noemi, o que te aconteceu? Sem marido, sem filhos? Voltou para Belém sem nada? O que te aconteceu? Essas mesmas mulheres estavam agora declarando: bendito seja o Deus de Noemi que lhe concedeu um remidor. Que esse nome seja afamado, que se propague essa história. Noemi alcançou graça diante de Deus. Noemi, você nunca será chamada Mara. Você continua Noemi, no meio de toda a sua história triste. Deus está te socorrendo, Noemi. E elas mesmas testemunham. Ele será restaurador da tua vida, Noemi, e consolador da tua velhice. No versículo 15, pois a sua nora, que te ama e que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Então Noemi tomou o menino no colo e cuidou dele. Deus deu a Noemi um neto, chamado Obed. Obed significa auxílio. Deus deu a Noemi um auxílio. E Obed, este foi o pai de Jessé. Jessé, o pai de Davi. Davi, pai da linhagem de Jesus. Oh, meu irmão, oh, minha irmã. Noemi poderia ter tomado a sua realidade de vida como desgraça. Continuar desejando que se lhe chamassem Mara, amarga. Minha vida não presta, minha vida é uma desgraça. Tudo deu errado. Mas Noemi disse, o Deus a quem eu sirvo, ele virá em nosso socorro. Ruth, o Deus que nós servimos, vem em nosso socorro. Ele não morreu, ele é o nosso rei. O Deus é o nosso rei. Minha força não está no meu marido que morreu. Minha força não está nos meus filhos que eu perdi. Minha força não está naquilo que se foi. Minha força está no Deus Todo-Poderoso, a quem eu sirvo, a quem meus pais serviram, a quem serviremos por toda a vida. Ele nos enviará socorro. Fica quieta, Noemi. Fica quieta, Ruth. Deus virá em teu socorro. Fica quieta, minha irmã. Deus virá em teu socorro, minha irmã. Creia nisso, nesta hora. Então Deus enviou Boaz, enviou auxílio, enviou um neto, enviou Obed. E aquela história que podia ser triste, desgraça, passou a ser uma história de vitória, uma história bonita, uma história alegre, meu irmão, minha irmã. E as vizinhas, a família, os povos à volta começaram a entender, há um Deus em Israel que cuida das viúvas, há um Deus em Israel que cuida das mulheres, há um Deus em Israel que cuida de todo aquele que nele confia. A palavra de Deus diz nos versículos 17, as mulheres que moravam ali disseram, a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. Por temor a Deus, aquelas mulheres se tornaram importantes na genealogia de Jesus. Porque uma mulher decidiu confiar em Deus. Não só o auxílio de Deus lhe sobreveio, mas veio o Salvador de toda a humanidade. Talvez a tua história de vida seja triste. Se você fosse escrever, como eu li hoje pela manhã, lá no Gasofilácio, uma série de pedidos de oração. Mulheres, irmãos, que escreveram lá como anônimos, puderam escrever tudo que realmente estavam vivendo. Histórias tristes, histórias terríveis, histórias violentas, histórias amargas como a história de Noemi. Talvez você esteja vivendo uma história assim, ou conheça alguém que esteja vivendo uma história assim. Noemi tinha tudo para abominar sua vida, para amaldiçoar sua história, mas ela resolveu confiar em Deus, e ela resolveu viver para abençoar outras pessoas. Então Deus lhe concedeu auxílio. Deus não só abençoou a vida de Noemi, mas abençoou a vida de Ruth, abençoou a vida de Boaz, abençoou a vida de Obed, abençoou a vida de Jessé, abençoou a vida de Davi, de Salomão, de toda a descendência, de toda a linhagem, até chegar em Jesus. E em Jesus ele nos abençoou até hoje, no ano 2000. A bênção do Senhor é infinita, imensurável. O socorro, o auxílio de Deus é infinito, impossível de ser medido e imaginado. Mas depende de algo, meu irmão. Depende de algo, minha irmã, na minha vida, na tua vida. Depende de que reconheçamos Deus em tudo. Você pode estar triste, você pode estar amargurado, você pode estar afligido pela circunstância, pelas lutas da vida. Noemi estava assim, a ponto de não querer mais ser chamada de Noemi. Me chamem de amargura. Você pode estar assim, Deus sabe disso, Deus olha para isso, Deus se importa com isso. Mas algo você pode fazer nesse momento. Você pode se levantar e dizer: eu me chamarei Noemi. Não mudem meu nome, porque há um Deus em Israel. Há um Deus que cuida de mim. E esse Deus não é meu marido. Meu marido já se foi. Esse Deus não são as preciosidades que eu tenho à minha volta. Não são meus filhos, não são os bens, não são aquilo, não é aquilo que eu já adquiri na minha vida. Esse Deus é o meu Deus Todo-Poderoso, que habita num alto e sublime trono e que está sobre mim. Nesse Deus eu confio. Nele confiarei. A Ele submeterei minha vida. E esse Deus me enviará auxílio. Se você olhar para a tua história, para as tuas lutas com outros olhos nesse momento, Deus te capacita a isso, minha irmã, meu irmão. Se você olhar com outros olhos, então Deus lhe enviará auxílio. Mas há duas questões importantes. Primeiro, minha irmã, meu irmão, primeira questão: reconheça Deus na situação mais desgracenta da tua vida, na situação mais terrível, na seta mais inflamada, no problema mais sério. Reconheça Deus. Deus está nisso, Deus está nisso. Não acredite mais nada ao diabo. O diabo está furioso. Nada, o diabo não está nada. O diabo está debaixo dos meus pés. O diabo está vencido pelo Todo-Poderoso a quem eu sirvo. Não acredite a ele mais. Tome uma postura de vida. Deus, o meu Deus, Ele está sobre mim. Suas mãos estão estendidas, seus olhos estão sobre mim e Ele está cuidando de mim. Reconheça Deus, meu irmão, minha irmã, em tudo. Mesmo que isso exija de você uma força que você não tem, Deus a dará a você. Mesmo que a tua mente esteja dizendo: não, isso é terrível, isso é terrível, isso é terrível, você está desamparada, você não tem sorte, você não é abençoada. Mesmo que a tua mente esteja dizendo isso, diga contra todas as perspectivas de vida, diga contra todas as realidades à sua volta, diga: o meu Deus está cuidando de mim, o meu Deus está nisso, o meu Deus está nesse negócio, Deus está cuidando. Segunda coisa: abra os seus olhos e comece a enxergar que à tua volta existem pessoas que serão abençoadas por você. Mesmo na situação difícil em que você está, você continua sendo um vaso precioso de Deus que pode abençoar a muitas pessoas. E no momento em que você toca o coração destas pessoas, no momento em que você decide mudar de vida, ao invés de receber algo para te abençoar, você quer ser fonte de bênção para essas pessoas, então Deus vai enviando socorro. O inimigo quer que você continue cativo de um processo de vida onde nós usamos a fé para nos abençoar. Eu creio, Deus pode tudo, meu irmão. Mas Deus sabe das minhas necessidades e eu não quero continuar a minha vida enganado. Eu não quero que você continue sua vida enganada, usando a fé, usando a palavra, usando o que cremos em Deus, apenas para nos abençoar. Mas a despeito da nossa realidade, a despeito da tua realidade, da tua história, das tuas circunstâncias, comece a desejar ser um instrumento para abençoar outras pessoas. Pode ser que o diabo lance uma seta falando assim: você nessa situação não tem força para ajudar nem a si mesma, quanto mais a outros. Diga: não, não é a minha força, é a força do Deus a quem eu sirvo, do Espírito Santo de Deus que está em mim. É nessa força que eu me levanto no meio de toda luta para ser bênção na vida de alguém. Talvez exista uma Ruth, uma amiga à minha volta, que vai ser abençoada através de mim. É verdade, minha irmã, é verdade, meu irmão. Então, por que nos tornamos bênção na vida de outros? A palavra de Deus diz que Jó, enquanto orava por seus amigos, Deus foi abençoando a Jó. Duas lições de Noemi. Ela reconheceu Deus em toda a sua história, por mais que tenha sido terrível. Segundo, Ela reconheceu que ela poderia, mesmo passando por todas as lutas, ser um canal de bênçãos para outras vidas. As suas vizinhas começaram a reconhecer Deus. As suas vizinhas começaram a dizer: há um Deus sobre essa mulher. Há um Deus em Israel. Há um Deus poderoso que abençoou essa mulher. A sua nora, Ruth, começou a ser abençoada. A minha sogra, a minha segunda mãe, essa mulher que é minha companheira, a quem eu dedico a minha vida toda, essa mulher está sendo usada por Deus para me abençoar, me conceder um marido, me conceder filhos. Meu irmão, minha irmã, vidas à volta de Noemi começaram a ser abençoadas. Então, Noemi entendeu. Que o Deus e o rei não é o marido, que as preciosidades não são os filhos, embora sejam preciosidades para uma mãe. Mas não são aquilo que a gente se firma na vida. O Deus de Noemi era muito maior do que Elimeleque. O Deus de Noemi estava presente mesmo que Elimeleque tivesse morrido. O teu Deus, minha irmã, está presente mesmo que o teu maior marido te falte. O teu Deus está presente mesmo que o teu marido tenha morrido fisicamente, mesmo que ele tenha morrido emocionalmente, mesmo que ele seja um morto ambulante na tua casa. Deus é o teu rei e Deus vai te enviar auxílio. Deus vai te enviar auxílio, minha irmã. Reconheça-o em todos os teus caminhos e decida ser uma mulher, no meio de toda luta, mas uma mulher, fonte de bênção para outras pessoas. Pai, nós oramos a Ti por estas vidas que estão me ouvindo. Oh Senhor, venha Espírito Santo. Minha irmã, meu irmão, fecha os teus olhos agora. Onde você estiver ouvindo, se estiver ouvindo no carro, pare o seu carro e feche os teus olhos. Nesse momento, tua vida é mais preciosa do que tudo que você está fazendo agora. Pare qualquer coisa. Feche os teus olhos. Ouça o que eu vou te dizer. Noemi e Elimeleque moravam em Belém. Belém é um nome que significa em português casa do pão. Casa do pão. Noemi estava morando na casa do pão e passando fome. Noemi resolveu sair da sua terra. Ela saiu da casa do pão. Talvez tenha sido um dos motivos pelos quais lhe sobrevieram tanta luta. Na lição que trazemos para nós hoje, este é um motivo sério. Quando saímos da casa do pão, nos sobrevêm lutas terríveis. A palavra de Deus diz, Jesus anunciando aos homens, eu sou o pão da vida. Quando saímos da presença de Jesus, quando Jesus deixa de ser nossa habitação, então nós enfrentamos lutas, irmãos, terríveis. Deus as permite para que, assim como Noemi, nós possamos um dia parar e pensar, eu voltarei para minha terra. Nessa tarde, nessa manhã, nesta noite, nesse momento, onde você estiver, meu irmão, minha irmã, diga, Deus, eu voltarei para a minha terra, eu voltarei agora para Belém, eu voltarei para a casa do pão, eu volto para Jesus agora a minha vida, e em Jesus eu quero viver. E na casa do pão não falta o pão, não falta o sustento. E na casa do pão o Senhor envia o sustento, o auxílio. Nesse momento, com os teus olhos fechados, diga, Jesus, eu quero voltar a uma comunhão íntima, tremenda, pessoal contigo. Se você nunca teve uma experiência com Jesus, diga, Jesus, eu quero viver na tua casa. Eu quero viver contigo intensamente. Pois tu és o pão da vida. Tu és o pão da vida. Pois tu és o pão da vida. Tu és o meu alimento, tu és tudo, eu quero que tu sejas tudo, e contigo nada me falta. Por isso o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, Jesus é o meu sustentador. O pão da vida é o meu alimento, e nada me faltará. Faltou o marido a Noemi. Faltou os filhos a Noemi. Mas não faltou a presença do Todo-Poderoso na casa do pão, trazendo auxílio, trazendo socorro, trazendo alívio, trazendo, renovando as forças, reestruturando a vida. Assim será contigo, meu irmão, minha irmã. Assim será contigo. Gaste um tempo na presença de Deus. Gaste agora um tempo na presença de Deus, sozinho, sozinha, em silêncio, deixando o Espírito Santo falar com você. Espírito de Deus, toca os meus irmãos, todos os queridos e queridas que estão ouvindo esta mensagem. E de uma forma maravilhosa, venha Espírito Santo sobre vidas que eu nunca vi, que eu não conheço, que eu nem sei que estão me ouvindo. Venha sobre essas vidas e as apacente, Espírito Santo. Traga alimento fresco. Conduza estas vidas por pastos verdejantes, onde há alimento fresco, na casa do pão, onde há água fresca que alivia e restaura toda a alma. Traz o auxílio, traz a bênção, traz o alívio no coração, na alma, nas emoções. Traz a esperança da tua ação poderosa sobre eles, em nome de Jesus. Por causa de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor.